e a gente ali no meio, no meio das bandeiras. O jogo não importa, ninguém tá assistindo, e a gente ali no meio, no meio da cegueira. Tudo se reduz a um campo de batalha, e a gente ali no meio. Tudo se resume à disputa entre partidos, a lama na imprensa, a sangue nas bandeiras. A verdade passa ao largo, como se não existisse, e a gente ali no meio.